voz do meu Senhor Jesus fala ao meu coração, dizendo: filho, tem muita gente sofrendo, tem muita gente gemendo, é hora de agir. Vamos, levante e pegue a estrada, pregue a minha palavra aos que precisam de mim. Eu respondo: Senhor, eis-me aqui, pronto pra te servir e fazer a tua vontade. Te obedeço, ó meu Senhor, fazendo frio ou calor, eu vou. Assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Só eu tenho poder, não duvides, porque vai dar tudo certo. Assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Só eu tenho poder, não duvides, porque vai dar tudo certo. Fazer a tua vontade, te obedeço, ó meu Senhor, fazendo frio ou calor, eu vou. Assim diz o Senhor dos exércitos. Só eu tenho poder, não duvides, porque vai dar tudo certo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Só eu tenho poder, não duvides, porque vai dar tudo certo.